Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Carinho com muitos nossos amigos que chegam junto, nossos amigos lá de Cachoeira do Arari, meu irmão, já por aqui com a gente. Um abraço pra você, um abraço do Josias. Vem embora! Você vive comigo. Vamos lá! Você jamais gostou de mim. Eu sei, não adianta esconder. Você fez pra me conquistar, usou o seu olhar pra me hipnotizar, pra me enfeitiçar. E aquelas loucas palavras sussurradas ao meu ouvido, pura mágica, eu não duvido. E a saudade? Mas se foi feitiço, eu espero que não haja meio eu desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Agora eu juro que sem você já não sei viver. Pois quando depois do amor, carinhosamente você agora encosta a cabeça em meu peito, e ainda delirando de prazer, DJ suspira, canta pra mim, menina. Ó, menina, como é que é? Menina, você ainda vai me matar de amor. Menina, você ainda vai me matar de amor. Pois é, meu irmão, a galera chegando junto de montão. Hoje, pra curtir o Palace Dance. Santa Cruz do Arari, o nome da emoção. Vixe, bora, Josias na área. Mas se for feitiço, eu espero que não haja meio de eu desfazer. Pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu juro que sem você já não sei viver. Pois quando depois do amor, carinhosamente você encosta a cabeça em meu peito, e ainda delirando de prazer, DJ Josias, respira, canta pra mim, menina. Ó, menina, menina, você ainda vai me matar.

me queira mal. Lúcio C10, gravando tudo. De show para se desce aqui em Santa Cruz do Arari. Chega junto, meu irmão. Vamos começando aí, vamos lá. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. Uai. Carroça da Saudade. Amor, estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. Parti sorrindo, tentando te esquecer, mas seu amor não me sai do coração. Os bares são meus refúgios, as minhas mágoas eu vejo afogar. Esta distância que tanto maltrata, eu sinto a falta da vontade de chorar. Corre tempo, vai mais vezes. O vento leva o meu pensamento aonde eu deixei. Diga pra ela que o tempo não importa.

Vixe, bora! Eu te amo. Eu te amo. Só porque eu te amo. Meu grande amor. Agora. Agora, sua saudade tem um novo visual. E agora eu não consigo sentir teu calor. Eu te amo. Eu te amo. Só porque eu te amo. Meu grande amor. Eu te amo. De repente o nosso amor ficou assim. Você tão perto, mas tão distante de mim. DJ Josias! Já não se faz amor como a gente fazia. Perdeu o brilho, a cor daquela fantasia. Nossos beijos não se olham mais. Seus abraços não me aquecem mais. O seu olhar é minha insegurança. Agora sou eu quem toco, você dança. Só pra recordar, meu irmão. Vixe embora, vixe embora. Foi você quem quis assim. Me enganou, mentiu pra mim. Heine de Josias! Pensava um mundo diferente pra nós dois. Agora você fica pra depois. Eu te amei, te amei, te amei. Te amei, como louco eu te amei. Foi você quem quis assim. Me enganou, mentiu pra mim. Pensava um mundo diferente pra nós dois. Agora você fica pra depois. Vamos lá! Eu te amei, te amei, te amei. Para tratar o homem é bom. Da minha mulher. Ela me enganou e entregou o seu amor a um outro qualquer. Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô ela gastava lá no cabaré. E a saudade? Esta noite eu vou pra Boemia. Eu quero é beber. eu quero esquecer. Quanto mais vivo, mais eu lembro de você. Chega junto! Abaixa, beija! Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. A luxuosa Carroça da Saudade chegou. Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. A Carroça da Saudade. Oh, oh, oh, oh, daquela entrada eu quero esquecer. Mas eu lembro de você. É o show da Carroça da Saudade. Meus olhos tristes não me deixa aqui, meu bem. Falta de você, sem você não sou ninguém. Pense, não me abandone. Sou capaz de louco. Olha o maluquinho, achei chorando espetacular hoje, na manha. Alô, maluco! Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. E aí, Santa Cruz do Ari, chega junto! Sem você não existo. Sou um pobre sonhador, sem carinho e sem amor. DJ Josias! DJ Josias, o espetacular. Ah, minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Abaixando o pão, o homem do pau, bagulho doido. Você é minha vida. Já tô no vapor aí, né, pão? Você é o que cadê o Matheus? Te amo. Vai! Oi. Te amo. Oi. Te amo. Vamos lá! Sem você não existo. Sou um pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Mostrar que sei o inglês, porque português nós já sabe. Eu sou latino-americano, que não late mais em Portugal. Agora, sua saudade sou tem um novo visual. Amazonas, do Iapoque ao Chubi, uma mistura de línguas. Dona da noite. Ela dentro dessa terra, querendo lhe saborear. Vem me dar um copo de cana, um foife aceso pra te alumiar. Estados Unidos, fui nas Europa, subi na Torre Eiffel, fui ver o Big Benson na meia-noite, mas o vampiro não apareceu. Pra me criticar. Lucidez gravando tudo aqui, meu irmão. Já gravando o primeiro tempo, primeira parte do CD do Josias. É Luciano! meu idioma está errado. Vou lhe mostrar que sei o inglês, porque português nós já sabe. Eu sou latino-americano. A dona da noite chegou. Tocando. Sou da boca do Amazonas. Doi a boca ao chuva. Uma mistura de línguas. E que quer lamento dessa terra. Querendo lhe saborear. É meu Hélio Franjinha, Pinto Máximo, é o show da carroça, meu irmão. É o show da dona da noite. Hoje aqui no Palácio de Deus. Vem embora. Mas o vampiro não apareceu. Alô, Santa Cruz do Ararim. Vamos lá. Pra me criticar, enquanto isso. Mais um dia que fico sem você. Um novo amanhecer, um novo nascer do sol. Da minha janela as pessoas passam felizes. E a minha felicidade mora longe. Sentimento, oh sentimento. Tu és sincero, mas ela não entende. Sentimento, oh sentimento. Tu és sincero, mas ela não entende. E ainda me machuca. E aí, e aí? Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Pois é, meu irmão, chão, o hino do maluquinho. Na madrugada, em uma rua hino do andarim. Triste, estou eu a caminhar. Sentimento, oh sentimento. DJ Josias. E ainda me machuca. DJ Josias. Estou vivendo intensamente, ultimamente, cada segundo da minha vida. Estou vivendo, estou me dando, estou aprendendo, estou ensinando. Eu estou amando. Estou amando. De que adianta ter um coração e não viver toda a emoção? Quero dormir, quero acordar, quero viver só pra te amar. Luxuosa Carroça da Saudade chegou, chegou. Estou vivendo intensamente, ultimamente, cada segundo da minha vida.

separada, sofrendo calada. O ciúme com ciúmes, que ciúmes é o ciúme. O ciúme com ciúmes, que ciúmes é o ciúme. Olha o pregão, olha o pregão. Quando chega em casa, sua cama tá vazia. É papudinha e bebe todas pra esquecer, garçom. Mais um gole, por favor. Raine de Josias! Garçom, mais um gole, por favor. Vai, papudinha, vai beber. Aqui, vou beber a carroça da saudade. Vai, papudinha, vai beber. Sai, papudinha, pra beber. É papudinha, sou papudinha e ninguém tem nada a ver. Vou beber. a temperatura, meu irmão. Pelas ruas, Chopilete. Tá pronto. Olha que tá livre. Eu de parente na época, Santo Antônio. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Espera acontecer. Vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Aí, turma, vamos chegar junto, meu irmão. Todo povão já chega junto. Pra curtir nossa festa hoje aqui nessa quarta-feira gostosa. Aqui no Palace Dance. Vamos lá! Quem chegou agora, dona da noite, amados ou não, quase todos perdidos, de armas nas mãos, nos quartéis. Meu parceiro Alex Beltrão e toda a sua família aí com a gente, o povo lá da Vila Ginipapo. Um abraço pra você, lá de Ganapé Fundo e São José. Da comitiva de Santa Cruz do Araguaína, obrigado pelo carinho. Amiga Lena Barbosa, agradece a todos. Um abraço! Manda palavra muito nessa vila aí, viu? Vila Ginipapo e Garapé Fundo, na época Rádio Guarani. É doido, né? Vixe, bora! Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Sabe, faz a hora. Não espera acontecer. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora. Não espera acontecer. O novo visual da Luxuosa chegou. E aí, gostou?